Seu Damião do Pife, caba danadinho de bom. Seu Damião do Pife, caba tocador dos bons. Seu Damião do Pife, caba danadinho de bom. Seu Damião do Pife, caba tocador dos bons. Toca na quaresma, no mês de Santana, toca no São João. No mês de janeiro, toca nos festejos de São Sebastião. No mês de janeiro, toca nos festejos de São Sebastião. Toca no sagrado, toca no profano, toca meu coração. Do cheiro do mato, do canto dos passos, mais uma canção. Seu Damião do Pife é mestre no sertão. Seu Damião do Pife é mestre no sertão. Seu Damião do Pife é mestre no sertão. Seu Damião do Pife é festa no sertão. Seu Damião do Pife é festa no sertão.